Vou conversar agora por telefone com o Sadi Busanello, ele que é presidente do Conselho Municipal de Saúde aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Sadi, tudo bem? Bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre a Conferência Municipal de Saúde, 13ª Conferência Municipal, que acontece já neste fim de semana, agora sexta-feira e sábado. Pois não. Antes de mais nada, obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de estar aí no estúdio, mas nós estamos numa série de preparativos finais para a nossa 13ª Conferência Municipal de Saúde, que é um grande evento que reunirá agora no final de semana, sexta, dia 5, sábado, dia 6, no Hotel Internacional aqui no centro de Foz, mais de 730 delegados e observadores que vão debater mais de 350 propostas que são oriundas, que vieram da organização, que a comunidade se mobilizou em mais de 76 pré-conferências nos últimos 45 dias, e dessa forma pode tratar de novas diretrizes, aprimorar o Sistema Único de Saúde em Foz do Iguaçu, que é um dos papéis, um dos objetivos de uma Conferência Municipal de Saúde, no caso aqui a 13ª em Foz do Iguaçu. E quais são até os principais temas, os principais eixos aí em debate durante essa conferência etapa municipal? O tema principal é o mesmo que vai ter em agosto em Brasília na 16ª Conferência Nacional de Saúde, assim como será agora em junho em Curitiba na etapa estadual, que é o mesmo tema. Então as cidades adotam o mesmo tema, hoje é um tema padronizado em todas as conferências nos municípios, estados e em Brasília, que é democracia e saúde, participação e respeito, digamos, ao controle social, mas principalmente o tema, ele debate, ele vai reunir propostas em torno de a garantia de financiamento adequado para a assistência do SUS em todo o país. Em Foz do Iguaçu, o Conselho Municipal, através da comissão organizadora, ele ampliou para 7 temas, 7 eixos paralelos, né, que vai desde da política de recursos humanos, a informatização, garantia de financiamento na atenção primária, a garantia de financiamento adequado ao municipal, ao Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, judicialização da saúde, acesso integral à saúde, enfim, são 7 salas com 7 temas que vão ser debatidos, especialmente no sábado de manhã. Portanto, programação da Conferência Municipal de Saúde aqui em Foz do Iguaçu, você disse aí que são esperadas mais de 700 pessoas, que são aquelas pessoas, então, que participaram de alguma pré-conferência e se qualificaram aí como delegados para este evento? Exatamente. A participação direta de uma conferência se dá através da escolha dos delegados dessas entidades todas, na chamada pré-conferência, mas também tem a figura do observador, que ele participa sem direito a voto, e no caso de Foz do Iguaçu, nessa edição, neste ano, na 13ª conferência, nós ampliamos tendo a figura do convidado especial, desde um jornalista, do repórter, até um líder de uma entidade ou do segmento do SUS, trabalhador ou prestador, ou mesmo usuário, que por alguma razão não fez a sua pré, mas gostaria de participar. Ele participa de todos os eventos, desde a abertura nessa sexta, 7 da noite, com direito ao coquetel, dos debates, das plenárias do sábado. A única diferença é que o observador e o convidado não têm direito a voto. Então são cerca de 800 pessoas envolvidas de forma direta, desde a sexta, sábado, o dia inteiro, com previsão de terminar após as 18 horas. E o importante que a gente tem aí nesse momento é a eleição, a habilitação e eleição das novas entidades que vão compor o Comus nos próximos 4 anos. Ou seja, serão as entidades que terão direito a voz e voto na plenária permanente do Conselho. E desta conferência municipal sairão aqui os delegados de Foz do Iguaçu que vão representar essas pautas debatidas durante a conferência estadual? Exatamente. Um dos itens é a eleição. Aí há uma regra no estado que município de até 300 mil habitantes, como é o caso de Foz, pode enviar do segmento usuário 9 delegados a Curitiba e fazer também 9 propostas. O município teria mais propostas a apresentar ao estado, mas nós vamos selecionar, e um dos itens na plenária final deste sábado, dia 6, ali no Hotel Internacional. Eu insisto que era um internacional porque houve uma dificuldade de comunicação inicialmente, se pensou até em mudar, mas será nesse local. Então essas propostas todas vai a Curitiba na etapa estadual, que se aprovadas lá vão a Brasília na etapa nacional. Conversei aqui com o Sadi Busanello, ele que é presidente do Conselho Municipal de Saúde, responsável, né, pela organização dessa 13ª Conferência Municipal de Saúde, que acontece então sexta e sábado aqui em Foz do Iguaçu. Sadi, muito obrigado pela participação e sucesso no evento. Eu que agradeço, quero mais uma vez publicamente agradecer o apoio que a gente recebeu das 30 entidades da própria Secretaria de Saúde Regional, que são órgãos que compõem a plenária, e lembrar cada delegado da importância de estar no horário, já a partir das 15 horas desta sexta-feira, pegando sua credencial, 7 da noite a abertura, sábado cedinho, a partir das 8 até as 18, os debates nas salas temáticas e especialmente a votação na plenária final.